localizado do Tango Romeo. Voo no 397, chama Recife no 3325, alternando no 251. 35, controle, acionar 6140, até mais. Até logo. H-1014, clear the ILS final report established on the localizer. Bom dia, controle de Salvador, Oceané 6140, decola, passa 1400 na sua escuta. 6140, bom dia, está sob contato radar, sobre 350, saída Pucajá, Maracaju. Atenção 350, Pucajá, Maracaju. Livre pouso no 7120 grau 099. Livre pouso na sua esquerda, Quebec CA. Se puder coordenar com o centro então, direto Romeo Fox 08, a gente agradece. 6140. Autorizada presente Aracaju, Oxanay 6140. Sentida presente Aracaju, Oxanay 6140. Obrigado. Bravo, né? O tráfego é reportar sem frequência livre. Mas o 4235 seu dono dizia? O 4235? Escuta, 4235. Você está efetuando algum desvio? É, pequeno desvio direito aqui, mas já está voltando a rota, uma milha fora da rota do 4235. Está livre de restrições à frente, desce 2014, autorizado final LSXR, reporte estabilizado. 2014, autorizado LSXR, 1435. Tem as restrições da casa. Country 198, complete final, contact tower 118.95. 1195, what's on 118.95. 1895. Romeu Torre, 1895. 1895, Romeu. 595, controle. 50 milhas, correção, 51 milhas. Sudoeste de Salvador. Serviço radar encerrado, chame Leos na 1201. 1201 agora. Cuidado, 2345. Papa Tango Kilo, Tango Romeu, chame passando a rotatória. Reportará a rotatória, Kilo Tango Romeu. Roger, clear to land, runway 10, 120 degrees, 09 knots. Just 10, 98. Goro 738, voo ITAP, desce a 3 mil pés ajustado, MI 14. ITAP, descendo para 3 mil pés, ajustado, MI 14. Zulu, Oscar Alfa, em condições visuais 095, prossiga. Tente ou segue com a proa direto de feira? Tente, Zulu, Oscar Alfa, reporte no ideal de descida. Salvador, bom dia, voo 10 no 5, cliente da Índia. Aguarde um minutinho, cópia. Aguardando, 10 no 5. Chama Recife, 12545, alternando 12685. Recife agora 12545, até 12685, chama 6140. Obrigado, chama. Até a próxima. Autorizado do Alta 10, azul 4235. Azul 4235, com o planeta final, chama Torre 18, decimal 95, feliz passo. Confirma a frequência da torre? 118.95, 118, decimal 95, azul 4235. 118.95, 4235, obrigado, bom dia, boa parte. Controle, 5728, 5728 da UEB, aciona identificação, desce inicialmente a nível de voo 100 na PRO de ITAP. Maravilha, 100 na PRO de ITAP, 5728. Correção, 110, 110. 110, 110. Na posição de 1 hora, 10 milhas, no rumo norte, no nivelado nível de voo 100, é um Romeu Vitor 10. 5728, não tem a vista, na pista. Ou 10, 15, pronto cópia. Pronto cópia, 10, 15. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Pêsulo 10, Bride, Pêsulo no 6, BHZ, Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bride. Primeira curva à direita após a decolagem. 5056 é o código, 5056. E o controle em 119, decimal 35. Romeu Oscar Bravo, controle. Zero, via Pêsulo no 0, via Bride, após o Pêsulo no 6 até BHZ, depois direto Trive, depois direto Cuba, Pier, Oscar, bateria da El, Leda, Bride, transponder 5056, o controle 119, decimal 35, é o gol 10 no 5. Tá correto no 0 no 5, chama pra pushback, só na vez. Só para confirmar, é para voar da El Leda, depois direto Bride, o voo 10 no 5? Exatamente, é isso mesmo. Obrigado. Ciente, 1432. Cabral, você tem condições de confirmar para o ideal para o destino? Ideal para o destino? Liga direita, solo 1219, azul 4235. Direita 219, 4235. Tá bravo, está passando através do farol da Barra. Não temos tráfego a informar, sem frequência livre. Para serviço de informação e alerta, chama Recife 1260, alternando 1288. Obrigada para vocês, toda a tripulação também. Obrigado. 728, tráfego já ultrapassado, desça para 4.000 pés, avião Chimi 14. 4.014, 728. Gol no 738, livre da restrição em TAP, desce 2.014, livre final LSXC, reporte estabilizado. Quilo Índia, 1.500 pés via corredores, confirme seu PAB. Mono 270, acione a identificação, desce para 4.000 pés na chegada bom. Salvador, voo 1-0, proteção 4 para Pura. Salvador, porque eu vou no 0. Salvador, gol no 06. Agora autorizado, champanhe start. Teste livre, posicionamento gol no 06. com a pista vista, o gol 1738. 1738, completa final, chama Torre 198, decimal 95. 1729. Plano 260, bom dia. Está autorizado o plano para Recife 390, via Peruísque 58. Subida por Caracaju, curva à esquerda após a decolagem. 5072 é o código, 1935 é o controle. Jet 5728 de 5000 para 4010. Jet 2014, livre sinal SX, reposta estabilizado web. Gostaria estabilizado 5728. Usando o órgão, se o cotejamento correto, chama para pushback e estacionamento. Uma 20 com 09. Boa Páscoa, senhor. Obrigado, senhor também. Solo Salvador, gol 105 para o táxi. 158 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia, altera o galeão. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alpha, ponto de espera, 186, gol 10. Encontrará na rotatória, bravo que vem. Salvador, bom dia, gol 10, no centro, no ponto de espera da 10. Salvador, bom dia, gol 05 no ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera. O ponto de espera é gol 0, o pulo. 18, decimal 95. Torre 118,95, bravo, seu engenho. E mantém o gol 015. Bravo Kilo Índia, próxima rotatória. Bravo Kilo Índia, torre 118, decimal 95. Desculpa aqui, vamos mudar. Torre Bravo Kilo Índia, próxima rotatória. Mantém espera sobre a rotatória com curvas pela esquerda. Espera sobre a rotatória com curva pela esquerda, bravo que vem. Gol no 738, no solo 04, libera direita, solo no 219. Direita no 219, bom dia, no 738. 5, obrigado, pesado. Torre WebJet 5728, bom dia. 5728, aguarde autorização de pouso. Guardar. 1015 autorizado decolar, 130 graus, 099. Decolar decolagem, bom dia. Confirme a aeronave. Charlie Alfa-Tango, aproxima. Prossiga. Charlie Alfa-Tango em condições visuais, reporte através de Aratu. Prossiga. Lua Oscar Alfa, descida autorizada até 2.500 pés após descida a critério. 2.500, Lua Oscar Alfa. Salvador, bom dia, Bono 015, cruza 1.500. Bono 015, está sob contato radar, Sabel 360, da presente proa de Leda, após Leda Bridge. Ok, direto Leda, Leda Bridge 360, Bono 015. Autorizado, chama para iniciar táxi. Ah, para final da 728 no solo 07, libere a direita, 1219 é o solo, bom dia. 1219, bom dia, obrigado. Fala. Bravo Kilo Índia, tá livre o pouso na 17, o vento é 130 graus, com 9 nós, e fique atento a pássaros durante a aproximação. Ciente, atento a pássaros, tenha pouso autorizado na 17, bravo Kilo Índia. Zero livre das restrições à frente desta 2.000 pés, ajustado 1014, autorizado na NSXA, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado, agora 280. Objeto 5728, bom dia, livrado. 5728, bom dia, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Controle, tem que fazer algum tráfego a nossa... para 2 horas a 1 milha. Uno 270 está modulando? Afirmo. Temos um tráfego proveniente dos Frades. Acredito que seja próximo ao senhor a 510, o tráfego do Charlie Alphatango. Afirmo, ele está com a simetria, acusou aqui. Da Juliette, 5728. 5728, mantenha a posição. Vou alterar a posição antes da Juliette. Que linda, seu solo usando zero, vai para o pátio da bata, confirme. Tá autorizado, o backtrack tá pela pista no centro, tem a bata, bom dia. Bom dia. Alfa. Pronto para a cópia, Porto Seguro? Só confirme o nível para Porto Seguro. Ok, então autorizado Porto Seguro, Romeu Pés, vai sair no corredor Axé, curva direita após a decolagem, pistão no 7, 0264 é o código, 1935 é o controle. Charlie Alfa, cotejamento correto. Confirme, por favor, o pátio também. Cotejamento correto. Acionamento táxi e decolagem agora com a torre 1895. Confirme, é o Lima Charlie Alfa. Táxi autorizado via pátio em Alfa. Ponto de espera, chame torre 186, 1260, corrigindo 1895. Pátio em Alfa, pátio de espera, muito obrigado. Vamos, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bona 270, completa sinal, chama torre Renan 862. 283, bora. Correção 71895. 1895, bora. Salvador, bora.